você e vá começar aí! Pior que a merda! Moçada aí! Vem cá! Etílico! Etílico! Etílico! Etílico! Chega, chega aí, velho! Aí, tem uma música do Raul Seixas que eu acho que a gente devia gravar nesse CD, gente. Aquela, assim, eu... Você atrapalha, você... Peraí! Tenente, chega aí, tenente! Tenente, seu filho da puta, vem cá! Ladrão! Aê! Yeah!